vinhas pela noite e eu também sozinho, em busca de carinho, vagava sem ninguém. Olhei teus lindos olhos, me destes um sorriso, e eu meio indeciso, sorri pra ti também. Amor quase delírio em mim aconteceu, jamais na vida eu senti paixão igual. Teus lábios tentadores me enlouqueci aos poucos, sem saber que esse amor louco me faria tanto mal. Porque a noite passou e um novo dia para mim surgiu, lembrando a noite que a nós dois uniu. Tenho a certeza, não terei mais paz. O teu amor jamais será de alguém pra toda a vida, pois tu dissestes em nossa despedida que eu fui somente uma aventura a mais. E um novo dia para mim surgiu, lembrando a noite que a nós dois uniu. Tenho a certeza, não terei mais paz. O teu amor jamais será de alguém para toda a vida, pois tu dissestes em nossa despedida que eu fui somente uma aventura a mais. Que eu fui somente uma aventura a mais.